apenas tão somente exigir sua dívida, porque somos devedores diante da lei de Deus. Mas Nazareno, como é que eu faço para não precisar passar por essas provas? Você falou que o nosso karma, a lei de causa e efeito, pode ser atenuada. É verdade. Divaldo Pereira Franco, no seminário Plenitude, nos diz que Allan Kardec jamais usou a expressão karma na codificação espírita. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito. Porque ele queria demonstrar que o nosso karma é dinâmico, que o bem que nós fazemos aqui na Terra, nas palavras do Espírito Emmanuel, é nosso advogado em qualquer parte. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Então, o Espiritismo vem nos convidar não para o remorso, para a culpa, mas para o trabalho no bem, semear flores onde antes nós tenhamos semeado espinhos, perdoando, servindo, educando, amando. Mas Nazareno, ele está errado. Nós não, perdoar não quer dizer ser conivente com o mal, não. Nós ficamos contra a atitude, mas não contra a pessoa. Na hora que o meu filho me agride, me ofende, eu não posso ficar contra ele. Serei firme, lhe educarei, lhe direi sim, sim, não, não, nas palavras de Jesus, porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno. Se eu não disser não para o meu filho, o mundo certamente o dirá e será muito mais doloroso para ele. Mas eu não posso abandonar o meu filho, deixá-lo ir embora de casa, porque Deus também não nos abandona. Será que Ele nos abandona toda vez que blasfemamos, toda vez que nos equivocamos? Claro que não. Então não posso ficar contra o meu filho, porque naquela hora é onde ele mais precisa de mim, é quando ele está mais necessitado, pois está enfermo, precisando de ajuda, de orientação. Então o perdão vai ser esse bálsamo para a nossa vida, porque já está demonstrado cientificamente. Pesquisas demonstram que quem tem facilidade de perdoar adoece muito menos do que aquelas pessoas rancorosas, que guardam mágoas, que cujo ressentimento vai se transformar muitas vezes em doenças, em gastrites, úlceras, até alguns tipos de câncer já estão associados estatisticamente à depressão e à mágoa. Então, para o nosso próprio bem, nós somos convidados a perdoar. Porque a caridade, como entendia Jesus, os Espíritos benfeitores vêm em O Livro dos Espíritos nos dizer que são três coisas. E todas estão relacionadas ao perdão. Quem se lembra aqui quais são as três formas da caridade? A indulgência, a benevolência e o perdão. Benevolência, ver a todos com bons olhos, ver que cada um tem de bom. Em vez de olhar os defeitos, como nós fazemos, não, vamos ver o que ele tem de bom. Aquele rapaz que assalta, que é um bandido, acorda todo dia às 5 horas da manhã, disposto, nem que seja para roubar, mas tem disposição. Já o Nazareno, para levantar da cama às 7 da manhã, tem precisa de um guindaste para tirá-lo de lá. E nesse ponto ele não está melhor do que eu? Claro que está. Vê os outros com bons olhos. Jesus viu qualidades em uma serpente. Hermínio de Miranda, no livro Evangelho Gnóstico de Tomé, nos fala isso, dizendo que uma serpente, se nós analisarmos bem, é um animal indefeso. Porque se não fosse o seu veneno, e muitas não o têm, ela teria muita dificuldade. Porque ela não tem membros, não tem mãos, braços, não tem pernas. E tem muita dificuldade em se locomover. Elas se arrastam penosamente pelo chão. E Jesus conseguiu ver qualidades até em uma serpente. Quando nos disse: sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Porque, como ela não tem facilidade para se deslocar, ela calcula muitíssimo bem cada movimento seu. Ela é extremamente prudente. Mas nós, ao contrário, só vemos o defeito do outro. Indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto. As mulheres não adoram ir para o shopping, para a feirinha e ganhar desconto. Nós precisamos dar descontos, porque também nós precisamos de descontos. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos.